É, então assim, a descida é Jucuruaba, Jucu, Carapeba, Itaoca, Jabaeté, Tijuco Preto, Pedra Azul, Serra do Castelo, Marechal, Rio Fundo, Santo Agostinho, Biririca, Domingos Martins, Campinho de Santa Isabel, Brejão, Viana, Cariacica, Itapuera, Camboapina, Jaguaruçu, Retiro do Congo, Araçatiba, São Miguel, São Arcanjo. Gente, é muito nome de santo aí pra cima, cara. Mas tem lugares maravilhosos. Laranja da Terra, né? Que uma parte vem pra cá. E Usina. É basicamente isso. Jabaeté já é aqui na saída. E Barra do Jucu, né? Barra do Jucu é o lugar. Se desembocam todas essas palavras aí. Exatamente. É porque... para minha informação, a pedra do Tijuco Preto era um referencial dos indígenas. Né? Então, assim, o rio, quando você vai subindo ele, chega na região da Pedra Mulata, ele começa a encachoeirar. Aí você entra pelos vales, quando você entra no vale principal, você olha no fundo da coisa, tem uma cadeia de montanha, que é o Tijuco Preto. E esse Tijuco é que virou o Jucu. Porque o indígena tinha uma palavra muito comprida e o cara, o brasileirinho, o portuguesinho que chegou foi diminuir para Jucu. Era o Tijuco. Entendi? E virou Jucu. Esse rio é um negócio fantástico, gente. Esse rio, ele não podia estar acabando assim dessa maneira.